Confirmado a intenção do Alfa Juliet Romeu, após o externo para seguir 197. Tente Alfa Juliet Romeu, reporte na final. Alfa Juliet Romeu. Controle Salvador, Azul 2712, na saída Conde. Azul 2712, contato radar, suba para o nível 170, autorizado direto Conde. Direto Conde, autorizado 170, Azul 2712. Azul 2715, desça para 3.000 pés, ajustamos 015, redução de velocidade 1909. 3.015, reduz 190, Azul 2750. Canalinha 210, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Reporte autorizado ILS, estabilizado. Controle Salvador, Azul 25. Azul 2591, prossiga. Precisa manter 100 quando atingir. Será manter 100 até o destino? Tá certo, manteremos 100 e retornaremos com mais informações. Azul 2591, submantenha o nível 100. Obrigado, 2791. Estabilizado, Alfa Juliet Romeu. Alfa Juliet Romeu, chame a torre, 1895. Romeu Alfa, Juliette Romeu. Juliette Romeu, boa noite. Reporta do Sol Campo, final 10. Positivo, está presente, está seguindo. Se autorizar para 17. Presente, notificado o plano final 08. Reporte base para final pela direita 17. Alfa Juliette. Alfa Juliette Romeu. Autorizado até o ponto de espera da pista no 0, parte 1 e índia, ponto de espera torre 1, 1895, ajuste de altímetro no 0 no 5. Salvador, Portugal, 02, repeat tech. Air Portugal, 02, approve attack to holding point runway 10 via apron 1 and taxiway india, at holding point fall tower 118.95. QNH 1015. QNH 1015, 118 decimal 905, holding point runway 10, apron 1, India approach 02. Solo Gona 645, autorização Vitória. Confirmando no 645 para Vitória 360. Afirmo. Vitória autorizado via Upper Whisky 50. Nível 360. Decolagem na pista no 0, curva direita após saída da Euleda Bidev. Transponder 5004, controle 120.8. Gente, o gol 945 autorizado, Vitória, nível 360, outro 50. Decola no 0, curva direita da Euleda Bidev, 5004, no transponder 208, controle de gol 945. Cotejamento correto, gol 945, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar. Condor 077, you are clear to push, come right for taxi. 2715, está autorizado a interceptar nesta proa, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, livre LS, e estabilizado, reporte azul 2700. 1-1-9, serviço radar encerrado, 52 milhas sudoeste de Salvador, Samilhéus 1201. Motor Salvador, azul 2591, nosso solicitação para o nível 140. Recebi, mantém o nível 140, azul 2591. 140, 2591. Brasília 5590, fly direct to na position, send flight level 050. Track, no corte 44 de frequência, alfa, foi o Juliette Moreno. Da 397, decolada 12, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, da 3897, passa 1200 na da Euleta. 3897, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, vai voar direto Leda, o da 3897. Para Fort Adams, boa noite, Fort Sol 02, holding point 10, ready for departure. Canania 210, complete o sinal, chame a torre, 1-1895. 3-1-5-2-2-0. Clean line-up, take-off, runway 10, wind 0, 90, degrees, 0, 5. We're following up at take-off, runway 10, approach 12-0-2-2. Salvador, boa noite, 7-2-1-2-0, estabilizada, sinal. 210, boa noite, continua aproximando. Não, era nave alinhando para a decolagem, conforme a pista livre. Aguarde, vou no 645. Roger, set up, request taxi. Autorizado, posto. 705, boa noite, a sua identificação. Autorizado, chegada a Bonfi. Desça para 4.000 pés, a gente chama 015. Boa noite, 4.000, obrigado. Azul 2715, completa o sinal, chame a torre, 1-1895. 2895, azul 2795. Boa noite, Portugal 022, 1400 feet, Malma Departure. Boa noite, Portugal 022, radar contact, landing level 370, Malma Departure. Land level 370, Malma Departure, Portugal 022. Detalhe no 5, boa noite, continua a aproximação, informarei que está livre. Aguarde, está livre, azul 2795. Dois, um, 0, solo 0 no meio, vira direito, solo 21 da sua mão. 1-2-1-1. Does it affect to 590-22-2015-82-1015? Clear the left side, no pass study. Antes da taxa aí, Juliette. Oceanemia 259, informação uísque confere para Guarulhos autorizado via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita após, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5001, controle 120, décima 8. Confirma somente o nível? 360. Correto. O Chané 6259 chama pronto para o estacionamento no portão 7. Meu 45, estimado de 2 minutos para o puxo. Chané 6210, Juliette, portão 4. Portão 4, Chané 6210. Good day, Condor. You're 77 holding client to runway 10 on the way. Condor 0, 77 clear line up in maintain, runway 10. Good for lining up runway 0, correction 10, Condor 0, 77. Azul 27, 15 solo, Azul 9, direito solo, 200 mão. Solo 129, azul 275. 1211. 4897, chama o centro Recife, 1251 e alterne 13325. Azul 2591, submantém o nível 1180, serviço radar encerrado a 57 mil leitos do oeste de Salvador, chame Léo de 1201. Alfa Kilo Parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, Portugal 022, call Recife, 12685, if unable, 12545. 126 decimal 85, 1255, Portugal 022. So 077 airborne at 21, call the path control to 0.8. 120, I call the 077, bye bye. Roger, good day, Condor 077, passing 900 feet, climbing flight level 310. Condor 077, radar contact, flight level 310, moment pass. Moment pass, flight level 310, Condor 077. Salvador, Azul 27, Azul 27, 12, confirme. Solicito nível 190, final. Tente Azul 2712, submantém o nível 190. Tente nível 190, Azul 2712. Brasília Fox 590, complete final and contact tower 11895. Brazilian Force 590, leaving in checkland gear and report out of man. Do Aterna Confim 0336. 645, taxa autorizada até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, no ponto de espera torre 18995, ajuste de altímetro no 0 no 5. Direita Índia 1895, bem-vindo, 645. Fox 590, wind 090 degrees, 04 knots, clear to land, runway 10. Agora no ponto zero, não é? Deposição, Guru 645. Uma 705, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, boa noite, 705. 645 autorizado ali, mantém pista 1-0. Mantém 1-0, 645. Clear Foster 590 on the ground at 27, leaving by right, taxi by Alpha, and report hold point, X-ray down. Nós autorizado a colapso do zero. Decolagem 1-0, boa no 645. Isso, radar de Cerrado, 68 milhas nordeste de Salvador, chama Aracaju 1203. Chama Aracaju 1203, ao 2712. Gol 1705, visão estabilizada. Uma 705 completa, sinal de chame a torre, 1-1-8-9-5. 1895? Afirmo, 1-1-8-9-5. Boa noite. Boa noite, torre. Gol 1705. 705, boa noite. Ponto externo, verificado. Cortará. Gol no 645, decolagem 28, controle 20 decimal 8. 208, boa noite, bom 645. Salvador, gol 645. 645, contato radar, se for para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, gol 645. Position Brazil Air Force 2590. Lado externo, gol no 705. 705, vento 1 no 0 grau, 04 nós, autorizado pouso, pista no 0. Pouso, obrigado. And right up on the 0-7-7-7-7-3-0-8-final. On the 0-7-7, call Recife in 12685, it's enable 12545. Confirm 12685 on the 0-7-7? 12685, it's enable 12545. Right, so contacting receiver 12685 and if unable 12545 on the 0-7-7. 60. Decolagem na pista no zero, curva à direita após árvore elétrica, após direto o piló. Transponder 50 no meio, controle 120 decimal 8. Sente o 781, Vitória da Conquista 160, decolador 10, direita, árvore Lefa, ou Flora, pode. 0 no meio, 208. Planejamento correto, azul 2781, me chama pronto para o estacionamento. Claro. Roger, Fox 590, clear crossing, runway 1028 to taxiway hotel. O 1705, longe das 3, direita solo, 2-1. 2-1. Bona 705, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, no 705. Luna 705, Juliette, portão 2. Para 2? Luna 705, Juliette, portão 2. Muito bom, 1645, chama só para Recife. 251 e alterne 13325. 251, 3325, comércio. Decolagem na pista 0, curva direita após, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5002, controle 120, décima 8. Posicionar 6201, cotejamento do reto, toma pronto, portão 4. via somente o azul 281. CAD 3 é autorizado, chama taxi 781. Chama lá. Formação X-Ray confere para o Galeão autorizado via rota do plano de voo. Upper 9857 até Mouto, nível 340. Decolagem na pista no zero, curva à direita da El Leda Irumi. Transponder 5023, controle 120, decimal 8. 340, Mouto, da El Leda Irumi. 027, controle 3197, para o 3197, decolagem da pista no 0, após curva direita. Portão 7 autorizado, chama pronto táxi, são Até o ponto de espera da pista no zero, parte 3, platô ninja, ponto de espera torre, 1-8, décimo 9. Ajude a altímetro no 0, no 5, azul 2, 7, 8, 1. Parte 3, parte 1, no ninja, quando mais 2, 9, bom trabalho. Autorizado, chegada Mário, desça para o nível 050. Chegada Mário, 050, bom 1-8-0. autonomia? Bora. Uno, 4-2. Poxa, né, meu Deus, com o ataque autorizado. Via Pátio Ninja, ponto para a torre, 1-1-8-9-5, ajuste, geotímetro na 0-9-5. Para, meu Deus. Autorizada, né? Manter a pistola. Contato radar, suba para o nível 960. Após 2000, autorizado, tirar a seleção. Poderia confirmar, autorizado 960 sem restrições? Afirmo, suba para o 1960 sem restrições. Após 2000, autorizado, tirar a seleção. Sentiu 960 sem restrições, após 2000, direto a seleção, 3781. Canceladas as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajustamos 0.15. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés autorizado, com 15 níveis das restrições de altitude e velocidade. Postará como estabilizado, com 8.000. Controle Salvador, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, 68, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Identificando a Mari, seu 1050, Autorizado da presente, direto de TAP, gol 968. A presente, direto de TAP, muito obrigada. Colado 5-4, controle 2-0, décima 8. Controle 2-0, eco, né, 2, fica na última rua. Controle Salvador, boa noite, fica na 2, 5-9, passo para mim, tem. Canalha 2-5-9, boa noite, contato radar, Silva Carolina 360, autorizado direto Lida. Tente para o 360 direto Leda, 6259 graus. Para o puxo. Autorizada até o ponto de espera da pista 10, Oceania 6201, direita via Índia, ponto de espera torre 18 desse 95, ajuste altímetro na 095. Afirmo. Portão 3197, portão 3 autorizado, chama a taxa. Chama a taxa, 3197. Autorizado, a linha de colapso 10, 120 graus, 04. Salvador, Sonar 62, 59, estamos um pouco atrasados hoje, estou Vai para a ação, na proibição, para o barco direto à posição da arma. Canal 259, confirma a posição. Arma, Serra Alfa Romeo, Lima Alfa. Aérea 2590, Brasília autorizado, via pêndulo 17, nível 400. Decolagem na pista 0, curva direita após, saída Arbor Elefa. Transponder 5021, controle 120.8. Era 2590, protegimento correto, confirma PLB. 08 a bordo, para acionamento, taxa de decolagem, chame a torre 118, decimano 5, ajuste de altímetro no 095. Salvador, voo 1705, informação em inglês. 1705, informação Yankee. Aguarda cobre ou prepara, Dael Lederone. Dael Lederone. 01, boa noite. Panamá 201, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, poderia voar em linha, se possível? Pois é, da 6201. Da 6201. Essa. Agora eu levo o 1099 na sua escolha. 1866. 1866, completo de aproximação, chama a torre 1118, decimal 95. 1185, grato. Salvador, boa noite, com 1866, estabilizado no ILS X-ray da 1090. Boa no 866, boa, continua a aproximação e forma de pistoleiro. Guarda. O Chané 6201, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 25, 6201, 6201. Considere 6201, mantenha a escuta deste controle. Ah, se não é que eu. Se der a possibilidade para a Vineve, coordenar. Aguarde 6201. O Chané 6259. Prossiga o 6259. O Chané 6259, chama o centro Recife. Frequência 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 125, ano alterna 33, 25, 6259. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Panamá 201, Centro Recife, autoriza Dajel. Autoriza Dajel, 6201. 8866, baixa de travão. Baixa, travado, senhorita. Bono 866, pouso autorizado, pista no zero, vento 1110 graus, 49. TV pouso, cabeceiro no zero, gol 1866. Bono 705, cópia. Para pronto. Bono 705, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pistola 1-0, primeira curva direita. Saída da Eulia da Irumi, apenas número 857, Monstro. O transponder 5537, controle em 1-2-0, decimal 8. Afirmativo do avião, nível 360, apenas número 857, decola da 10, por fora na direita, da Eulia da Irumi. 5537 no transponder, 208 ao controle, voo no 705. Voo 705, correto planejamento, reporte pronto, Chibão. Gol 1-1-1-0-9-9, pronto, cópia. 1-0-9-9, pronto, cópia. 1-0-9-9, autorizado com fim, nível 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída agora elefa, pedulo 2-1, no roda do plano de voo. Transponder 5034, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado com fim, nível 360, via Pesolu 21, decola da 1-0 com curva direita na arbor e lepa. 5034 no transporte, 1208 no controle, 1099. Gol 1099, correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Gol 1866 no solo, alto 04, direita Foxtrot, 121 decimal, 1. Direita 1211 na Foxtrot, graças. Controle de solo, Salvador, boa noite, gol 1866 aqui pro... Gol 1866, taxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol 1866.